na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, pressão, pressão. Ela dança, eu danço. Ele bebe, eu bebo. Ele come, eu como. Então vai, vai, vai, vai. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão, na pressão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão, na pressão. Eu bebo, tu bebe. Eu danço, tu dança. Eu como, ele come. Pera aí, ó. Eu bebo, tu bebe. Eu danço, tu dança. Eu como, ele come. Então vai tacando, vai tacando, vai tacando, vai, vai. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão, na pressão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão, na pressão. Ai, ai. Todo mundo fazendo movimento. Vai, vai, vai, descendo, descendo, descendo. Vai, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, pressão, pressão. Que novinha é essa do paredão? Na pressão, na pressão, na pressão, pressão, pressão, na pressão, na vai. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão, na pressão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Taca a bunda no chão. Na pressão. Big na John! Pizzaria Xadá estourada! Isso é de tsunami. Hele, hele, hele, hele.